Capítulo 4. De qual inferno você rastejou? Daquela longa cavalgada na carruagem de Zaltotun, Conan não se lembra de nada. Ele permaneceu estirado como um homem morto enquanto as rodas douradas se chocavam contra pedras da estrada montanhosa e açoitavam a grama alta dos vales férteis. Finalmente, eles saíram do percurso acidentado e os cavalos aumentaram o ritmo ao longo da ampla estrada que cortava pastagens até os muros de Belverus. Pouco antes do amanhecer, um fraco lampejo de vida o tocou. Ele ouviu, entre cochichos e murmúrios, o gemido de dobradiças pesadas. Por um furo do manto que o cobria, o cimério viu o grande arco negro de um portão iluminado pelo brilho lúrido de tochas e as faces barbadas de guerreiros com o fogo refletido nas pontas de suas lanças e capacetes. — Como foi a batalha, meu senhor? — perguntou uma voz na língua nemédia. — De fato, boa! — foi a curta resposta. — O rei de Aquilônia está morto e suas tropas debandadas! Um coro de vozes excitadas cresceu. Conan ainda chegou a ouvir um dos homens murmurar. De além da fronteira até Belverus, um espaço do pôr do sol até o amanhecer. E os cavalos mal estão cansados. Por Mitra, eles... Mas as palavras foram engolidas pelo som das rodas e dos cascos que batiam nos ladrilhos enquanto Zaltotun chicoteava seus corcéis, afastando-se do arco principal. O que Conan escutara ficou registrado em seu cérebro, mas não lhe dizia nada. Ele parecia um autômato que escuta e vê, mas não entende. Visões e sons fluidos nada lhe significavam. Ele caiu novamente em uma profunda letargia e esteve apenas vagamente consciente quando a carruagem parou em um pátio amplo cercado por paredes altas. Seu corpo foi erguido por muitas mãos e conduzido para baixo através de uma sinuosa escadaria de pedra e por um longo corredor pouco iluminado. Sussurros, passos furtivos e sons farfalhavam sobre ele, irrelevantes e distantes. Depois disso, o derradeiro despertar foi abrupto. Lembrou-se perfeitamente da batalha nas montanhas e da sua consequência, mas não tinha ideia de onde estava. Jazia deitado em um sofá de veludo coberto com um pano como no dia anterior, mas com seus membros presos por grilhões que nem mesmo ele poderia romper. A sala onde se encontrava era mobiliada com ostentação. As paredes cobertas com tapetes de veludo escuro, o chão com pesados carpetes púrpuras. Não havia sinal de porta ou janela. No teto escarpado, um lustre dourado com grandes peças esculpidas derramava uma luminosidade tenebrosa. Sob aquela luz, a figura sentada diante dele em uma cadeira prateada no formato de um trono parecia irreal e fantástica. A ilusão de seus contornos era intensificada por um manto nebuloso de seda e por suas feições obscurecidas. Quase como se um estranho nimbo brincasse sobre a cabeça daquele homem, espargindo o rosto barbudo em relevo de forma que ele fosse a única realidade emblemática naquela câmara mística e fantasmagórica. Era um rosto magnífico, com traços cinzelados de uma beleza clássica. Havia, sem dúvida, algo inquietante acima do aspecto calmo e tranquilo, uma sugestão de algo além do conhecimento humano. Uma sensação de familiaridade contorceu-se no fundo da consciência de Conan. Ele bem sabia que nunca tinha visto aquele rosto antes. Contudo, as feições o lembravam de alguma coisa ou alguém. Era como encontrar em carne e osso uma imagem onírica que já assombrara seus pesadelos. Quem é você? — inquiriu o rei em tom beligerante, lutando para se sentar a despeito das correntes. — Os homens me chamam de Zaltotun, ele respondeu com uma voz forte. — Que lugar é este? — o cimério questionou. — Uma câmara no palácio do rei Tarascos, em Belverus. Conan não se surpreendeu. Belverus, a capital, era tanto a maior cidade da Nemédia quanto a mais próxima da fronteira. — E onde está Tarascos? — Com o exército. — Bem, rosnou Conan, se você quer me matar, por que não acaba logo com isso? — Eu não o salvei dos arqueiros do rei para matá-lo em Belverus, retrucou Zaltotun. — Que diabos fez comigo? Impetrou Conan. — Eu amaldiçoei sua consciência. Você não entenderia, mas pode chamar de magia negra, se preferir. Conan já havia chegado àquela conclusão e agora remoía outros pensamentos. — Eu acho que sei por que poupou minha vida. A Mauric quer me manter como uma garantia contra Valérios no caso de acontecer o impossível e ele se tornar o rei de Aquilônia. É notório que o barão de Thor está por trás desta ação para sentar Valérios em meu trono. E se eu conheço a Mauric, ele não pretende que Valérios seja nada além de um títere como Tarascos é agora. — A Mauric nada sabe sobre sua captura — respondeu Xaltotun. — Nem Valérios. Ambos pensam que você morreu em Valquia. Os olhos de Conan se espremeram ao encarar o homem em silêncio. Sinto que existe um cérebro por trás de tudo isso, murmurou. Achava que era Mauric, mas ele, Tarascos e Valérios são apenas marionetes dançando em suas cordas. Quem é você? Isso importa? Se lhe contasse, você não acreditaria. E se eu lhe disser que poderia colocá-lo de volta no trono de Aquilônia? Os olhos de Conan o fulminaram como um lobo. Qual é o preço? Obediência a mim. Para o inferno com sua oferta! Conan respondeu, rangendo os dentes. Não sou marionete. Conquistei a coroa com minha espada. Fora isso, está além do seu poder comprar e vender o trono de Aquilônia ao seu bel prazer. O reino não está conquistado. Uma batalha não decide uma guerra. Você luta contra uma força maior do que espadas, argumentou Xaltotun. Foi a espada de um mortal que o derrubou em sua tenda antes da luta? Não. Foi um filho das trevas, um pária do espaço sideral, cujos dedos queimavam com a frieza congelante dos golfos negros. Foi ele quem resfriou o sangue em suas veias e o tutano dos seus ossos. Frio tão gelado que queimou sua carne como se fosse ferro em brasa. Foi o acaso que levou o homem que usava sua armadura a liderar os cavaleiros através daquele desfiladeiro? Que forçou os rochedos a desabar sobre eles? Conan fitou-o sem falar, sentindo um arrepio na espinha. Magos e feiticeiros povoavam sua mitologia bárbara e qualquer homem poderia dizer que aquele não era um ser comum. O Cimério sentiu algo inexplicável nele, algo que o distinguia dos demais, uma aura estranha ao tempo e espaço, um sentido tremendo e sinistro de antiguidade. Mas seu espírito teimoso se recusava a vacilar. — A queda dos rochedos foi acaso — murmurou de forma arrogante. — O ataque no desfiladeiro é o que qualquer homem teria feito. — Nem tanto. Você não teria liderado uma ação por ali. Teria suspeitado de uma armadilha. Jamais teria cruzado o rio até que tivesse certeza de que a fuga dos Nemédios era real. Sugestões hipnóticas não teriam invadido sua mente, mesmo na loucura da batalha, e o instigado a ir de encontro à emboscada preparada contra você, como fizeram com o homem inferior que estava mascarado com sua identidade. Então, se tudo isso foi planejado, se foi tudo uma trama para traiçoar meu exército, por que o Filho das Trevas não me matou em minha tenda? Porque eu queria mantê-lo vivo. Não foi necessário magia para prever que Palantides enviaria outro homem utilizando sua armadura. Eu queria você vivo e ileso. Você pode se enquadrar no meu esquema e nos meus planos. Há um poder vital em sua pessoa maior do que o labor e a astúcia de meus aliados. Você é um inimigo terrível, mas pode se tornar um ótimo vassalo. Conan cuspiu, emitindo guinchos selvagens. Xaltotun, ignorando sua fúria, apanhou um globo de cristal de uma mesa próxima e posicionou-o diante do corpo do Cimério. Ele não o colocou apoiado em coisa alguma, mas manteve a esfera pendurada no meio do ar, tão sólida quanto se estivesse em um pedestal de ferro. Conan bufou ante essa demonstração de necromancia, contudo estava impressionado. — Você quer saber o que se passa em Aquilônia? — ele perguntou. Conan não respondeu, mas a súbita rigidez de seus músculos traiu sua falta de interesse no assunto. Xaltotun olhou fixamente dentro das profundezas nebulosas do globo e falou. — É a noite do dia posterior à Batalha de Valda. Na noite passada, a tropa principal do exército acampou em Valquia, enquanto os esquadrões de cavaleiros destruíam os aquilonianos que tinham fugido. Ao amanhecer, as tropas levantaram acampamento e seguiram na direção oeste através das montanhas. Próspero, com 10.000 homens poitanianos, estava a milhas do campo de batalha quando se encontrou com os fugitivos que sobreviveram. Haviam cavalgado a noite inteira na esperança de chegar ao campo de batalha antes que ela irrompesse. Incapaz de reorganizar o exército destroçado, ele retornou a Tarantia. Cavalgando sem parar, substituindo seus corcéis cansados por outros amarrados no campo, chegou ao seu destino. Eu vejo seus cavaleiros desgastados, as armaduras cinzentas cobertas de pó, seus penachos inclinando-se enquanto eles conduzem seus cavalos exaustos ao longo da planície. Também vejo as ruas de Tarantia. Cresceu o tumulto na cidade depois que a notícia da derrota do rei Conan chegou ao povo. A plebe está enlouquecida de medo, berrando que o rei está morto e que não há ninguém para liderá-los contra os Nemédios. Sombras gigantes rumam para a Aquilônia a partir do leste e o céu está coberto de abutres. Conan praguejou. O que é isso além de palavras? O mais vil indigente nas ruas pode profetizar como você que viu tudo isso nessa bola de vidro. Você é um grande mentiroso tanto quanto é um canalha. Disso não tenho a menor dúvida. Próspero vai resistir em Tarantia e os barões irão apoiá-lo. O conde Trócero de Poitã comandará o reino em minha ausência e ele mandará esses cães Nemédios uivando de volta aos seus canis. O que são 50.000 Nemédios? Aquilônia os engolirá. Eles jamais tornarão a ver Bélveros. Não foi a Aquilônia a ser conquistada em Valquia. Foi apenas Conan. O destino de Aquilônia está traçado, respondeu Zaltotun imóvel. Lanças, machados e tochas vão conquistá-la. Ou, se eles falharem, poderes da Era das Trevas marcharão contra esse reino. Assim como os rochedos desabaram em Valquia, as cidades muradas e montanhosas também cairão. Se for necessário, os rios rugirão para fora de seus canais e afogarão todas as províncias. É melhor que os arcos e aço prevaleçam sem mais ajuda das artes, porque o uso constante de feitiços poderosos às vezes coloca em movimento forças que podem abalar o próprio universo. De qual inferno você rastejou seu cão noturno? Praguejou Conan encarando o homem. Involuntariamente, o cimério tremeu, sentindo algo muito antigo, incrivelmente maldoso. Zaltotun levantou o rosto como se escutasse sussurros no vazio e parecia ter se esquecido do prisioneiro. Depois de balançar a cabeça, fitou Conan de forma impessoal. O quê? Se eu te contasse, você não acreditaria. Mas estou cansado de falar. É menos desgastante destruir uma cidade murada do que estruturar uma série de pensamentos e palavras para fazer um bárbaro sem cérebro como você entender o que se passa. Se minhas mãos estivessem livres, retrucou Conan, logo faria de você um cadáver sem cérebro. Não tenho dúvida disso, se eu fosse tolo o suficiente para lhe dar essa oportunidade, respondeu Zaltotun batendo palmas. Seu comportamento tinha mudado. Havia um tom de impaciência e certo nervosismo em seus maneirismos. Considere o que lhe falei, bárbaro. Terá bastante tempo. Ainda não decidi o que farei com você. Dependerá das circunstâncias que estão para surgir. Mas entenda uma coisa. Caso eu decida utilizá-lo em meu jogo, será melhor que você se submeta sem resistência do que sofrer a minha ira. Conan disparou uma maldição no mesmo instante em que quatro negros gigantes entraram na sala após desfraldarem as tapeçarias que recobriam a porta de entrada. Cada qual estava vestido apenas com uma tanga de seda. Junto aos trapos apoiados por um cinto pendia uma grande chave. Xaltotun fez um aceno impaciente na direção do rei e voltou-se dispensando o assunto de sua mente. Seus dedos se contorceram, tirando um pó negro cintilante de uma caixa de jade que lançou em um braseiro apoiado em um tripé de ouro próximo ao seu cotovelo. O globo de cristal esquecido caiu repentinamente no chão, como se um suporte invisível tivesse sido removido. Então os negros levantaram Conan tão pesado por causa das correntes que não conseguia caminhar sozinho para fora da câmara. Uma olhada para trás antes que a pesada porta dourada feita de teca fosse fechada mostrou-lhe Xaltotun recostando-se em sua cadeira, os braços dobrados, enquanto um sinuoso fio de fumaça subia do braseiro. Conan sentiu seu cabelo arrepiar. Na Estígia, aquele reino antigo e maléfico que fica longe ao sul, ele já tinha visto uma névoa tétrica como aquela. Era o pó do Lótus Negro que cria um sono como a morte e sonhos monstruosos. Ele sabia que somente os magos mais sombrios do Anel Negro, que é o Nadir do Mal, buscam voluntariamente os pesadelos escarlates do Lótus Negro para reanimar seus poderes necromânticos. Anel Negro era uma fábula e uma mentira para a maioria dos povos do mundo ocidental, mas Conan sabia de sua medonha realidade e de seus sombrios adeptos que praticam feitiçarias abomináveis entre as abóbadas negras da Estígia e os domos noturnos da amaldiçoada Sabatea. Ele olhou novamente para a críptica porta dourada, estremecendo com o que ela escondia. Se era dia ou noite, o rei não podia dizer. O palácio do rei Tarascos era um lugar escuro e sombrio que carecia de iluminação natural. O espírito das sombras e das trevas pairava sobre ele, e aquele espírito, Conan sentiu, estava incorporado ao estranho Xaltotun. Os negros carregaram o cimério ao longo de um corredor curvilíneo tão pouco iluminado que se moviam por ele como espectros impressionantes. Desceram por uma escadaria de pedra sem fim que se enrolava em si mesma. A tocha na mão de um deles mostrava grandes sombras deformadas correndo pelas paredes. Era como a descida ao inferno de um cadáver nascido de demônios crepusculares. Enfim, chegaram à base da escada e atravessaram um imenso corredor. De um lado, havia uma parede branca transpassada por portas em arco com uma escada por trás delas. Do lado oposto, outra parede exibia pesadas portas lacradas em distâncias irregulares. Parando diante de uma dessas portas, um dos negros pegou a chave pendurada em seu cinto e a girou na fechadura. Puxaram a grade aberta e entraram com o prisioneiro. Estavam em um calabouço pequeno com o chão, o teto e as paredes feitos de pedra. No fundo, outra porta gradeada. O que havia atrás dela, Conan não podia dizer, mas não acreditava que seria apenas mais um corredor. A luz fraca da tocha, cintilando por entre as barras de ferro, insinuava-se pelo espaço sombrio. Em um canto do corredor, próximo à porta, havia correntes penduradas em um grande anel de ferro preso na pedra. Dessas correntes pendia um esqueleto. Conan o observou curiosamente. Os ossos, na maior parte, tinham sido quebrados em pedacinhos e o crânio, caído das vértebras, esmagado como alvo de uma força tremenda. Sem demonstrar qualquer sentimento, um dos negros, não o que tinha aberto a porta, removeu as correntes do anel, arrastando a massa de metal enferrujado e os ossos quebrados para o lado. Então, prenderam ali as correntes de Conan. Os gigantes de ébano, com olhos como fendas, ficaram observando o prisioneiro de forma soturna. A tocha destacava o contorno de suas peles brilhantes. Aquele que segurava a chave da porta fez uma advertência gutural. Este é o seu palácio agora, Rei Cachorro Branco. Ninguém além do mestre e de nós sabe disso. Todo o palácio dorme. Nós mantemos segredo. Você viverá e morrerá aqui, como ele. E chutou desdenhosamente o crânio despedaçado, fazendo o barulho reverberar no chão de pedra. Conan não se dignou a responder a um insulto. O negro, talvez irritado por causa do silêncio do cimério, murmurou uma maldição, inclinou-se e cuspiu no rosto do rei. Foi um movimento infeliz para ele. Conan estava sentado no chão com as correntes sobre sua cintura, os tornozelos e punhos presos ao anel na parede. Ele não podia se levantar nem se mover mais de uma jarda além da parede. Mas havia uma folga nos grilhões que algemavam seu pulso. Antes que o carcereiro pudesse sair de seu alcance, o rei aproveitou a negligência do outro e com suas mãos feriu o negro na cabeça. O homem tombou como um cervo abatido e seus companheiros congelaram ao vê-lo caído com o crânio aberto e sangue gotejando do nariz e ouvidos. Eles não tentaram qualquer represália nem aceitaram o convite imediato de Conan de ficarem ao alcance da corrente ensanguentada em suas mãos. Na verdade, grunhindo como feras, ergueram o homem desacordado e levaram-no para fora como um saco de trigo, braços e pernas pendentes. Usaram a chave dele para trancar a porta do calabouço, mas não a removeram da corrente dourada que a mantinha presa em seu cinto. Levaram a tocha embora e, conforme caminhavam em direção à escadaria, deixavam as trevas tomar conta do corredor, junto com o silêncio incontestável.